pesa posição. Pesa posição. Que eu vou botar na checa. Vou botar na checa. Vou botar na checa. Mulher safada, tua buceta é meu refém. Vem na pica fazer neném. Vem na pica fazer neném. Faz a posição que eu vou botar na checa. Faz a posição que eu vou botar na checa. Se concentra na pica, você pode se acabar. Se concentre e quica, você pode se acabar. Manda pra elas poder pica fazer neném. Vem na pica fazer neném. Vem na pica fazer neném. Tu vem na pica fazer neném. Pesa posição. Pesa posição. Que eu vou botar na checa. Vou botar na checa. Vou botar na checa. Mulher safada, tua buceta é meu refém. Vem na pica fazer neném. Vem na pica fazer neném. Faz a posição que eu vou botar na checa. Faz a posição que eu vou botar na checa. Se concentra na pica, você pode se acabar. Se concentre e quica, você pode se acabar. Manda pra elas poder pica fazer neném. Vem na pica fazer neném. Vem na pica fazer neném. Tu vem na pica fazer neném.